E há de nascer um novo amanhã pra gente acordar e dançar. Sem medo de ser, sem medo de amar, sem que nada possa nos machucar. Olhos que rolam, tem um vazio no peito. Nem tudo que vivo tem forma, tão certo é um defeito. Queria entender as histórias de um mundo que ninguém vai saber. É luz quem nos guia, o brilho da estrela maior. E a de nascer um novo amanhã pra gente acordar e dançar. Sem medo de ser, sem medo de amar, sem que nada possa nos machucar. E há de nascer um novo amanhã pra gente acordar. Sem medo de ser, sem medo de amar, sem que nada possa nos machucar, sem que nada possa nos machucar, sem que nada possa nos machucar, sem que nada possa nos machucar. Sem que nada possa nos machucar. E há de nascer um novo amanhã pra gente acordar e dançar.